contemplo a palavra flui. O povo atento, prontos a ouvir. A pergunta ecoa: com que autoridade Jesus, o Filho, traz a verdade? Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Em cada passo, em cada olhar, vivemos pra teu louvor, Senhor. A parábola da vinha semeia lavradores infiéis a rejeitar, mas o Filho amado veio a nós, e em seu amor encontramos a voz. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Pra teu louvor, Senhor. Deus de vivos em ti renascer, os mortos hão de ressuscitar, na promessa firmes permanecer. Em ti, Jesus, vamos confiar. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Em cada passo, em cada olhar, vivemos pra teu louvor, Senhor. Português e worship, acústica, guitarra, piano, 72 bebendo.